3171 decolador 21, nós temos controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Você também. Controle Salvador, bom dia, tá 3171, decolou, da aérea, não se escuta. 3171, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, serviço de vigilância. Nadael 360, então 3171. Informação Índia, quanto cópia? Estou ciente da Índia, estou pronto na cópia. Foi 62 para Recife, autorizado 390, viaduto risco 58, decolador no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 1208, responde 5140. Puxa 390, Pedro 58, decola dentro do curva esquerda na Pucca Caju. 1208 é o controle 5140, transponder gol 1642. Gol 1642, cotejamento correto, reposto quando para puxa e acionamento. Teremos 1942. Objeto 5808, autorizado decolagem, pistão no zero, vento zero, no zero grau, 02 nós. Iniciando decolagem no zero, 5808. Rota 3890 para o táxi, autonomia 2 horas e 40, alternando Natal, COB é 180. Autorizado táxi, via parte 1 de Alfa, no ponto de espera, chame torre, 1.8.6, agente de altímetro, 1.0.1.6. Este autorizado táxi, via parte 1 de Alfa, o 3890, 2016, ajuste. Controle, bom dia, objeto 5808. E objeto 5808, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 360, saída da Arbor Vigilância. Arbor Vigilância, pode voar direto à posição elétrica, senhor? Aguarde. Obrigado. Autorização Guarulhos 607, Informação Juliette, prepara a saída da El, aguarde cópia. Retornado da El, aguardando cópia, o voo já está. Elefa 5808, obrigado, senhor. LS X-Ray estabilizado, 3153. 3153, complete final, chame torre no 86. 86, boa. Zulu 607 para Guarulhos, autorizado 360, via UP Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 1208, transponder 5142. 360, UP Zulu 16, executa da El, Leda, bridge, transponder 5142, controle 1208. Voo 1607, contagiamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. É maneiro. Salvador, bom dia, TAM 3153, meia milha do externo, baixado e travado. 3153, deslocamento 10 no meio, autorizado pouso, pistão no 0. Vento 350, grau 029. Pouso na 10, tá 3153. Salvador, voo no 804. Voo no 804, prossiga. 10, puxa pega acionamento. Vídeo, puxa acionar, reporte táxi, voo no 804. Chama ali. Salvador, eu tenho 3890, já pronto, na espera do mandato. 3890, visual com tráfego na final da 10. Permitiu. Ciente após o pouso do Airbus 320 da companhia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o pouso do Airbus, ali mantém o 320. Zulu 71, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1325. Por gentileza, a primária qual seria para o 3171? 3, copiou. 1251. 1251, obrigado. Web 5808, chama Centro Recife, 1260, alterna 288. 260-288, obrigado, senhor, o 5808. Solo 3-0, livre direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 2-1, amiga. Então, 3-8-9-0, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 0, no 0 grau, 0-3-9. Autorizado a decolagem, tá? 3-2-9-0. Salvador, bom dia, o TAN 3597. TAN 3597, prossiga. TAN 3597 na posição 4, ciente da formação aqui, solicitou 380 para Brasília. Ciente, TAN 3597, aguarde cópias. Ciente. Volo 804, 146 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. Pronto, para cá. Volo 804, táxi via 41 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, Senegal, no 0 no 6. 41 no Índia Alfa, 1862 no ponto de espera, ajuste ao no 0 no 6, voo no 804. Decola 2-3-2, chame controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado, tenha um bom dia. Você também. Tá 9-7, informação Juliette, preparada a ELA, quad cop número 2 no setor. A da ELA preparando, boa noite, não. Obrigado, guardando. Juliette, pelo segundo 3. Controle. Salvador, bom dia, está 3890. Do mesmo autorizado, ingresso na Juliette, portão 06, 06. Ok, após caminhão 6, 3133. Vamos lá. O 7, ponto cópia. 35 no 7 para Brasília, autorizado 380, via UP Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle no 208, transponder 5143. 0, decolado 10, curva direita, Arbor, Elefa, UP Zulu 17. 5143, 1208 após, obrigado. 35 no 7, procedimento correto, reforço de plano para puxa e acionamento. Obrigado, professor. Solo Azul 4069 no portão 8, pronto para puxar acionamento. 4069, ciente, aguarde para puxa. Está pronto para o puxa, 4069. Cópia? Pronto, cópia. Bruno 897 para Confins, autorizado 360, VLUP Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, após bridge, controle 1208 e transporte 5153. Autorizado 360, Confins, VLUP Zulu 16, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após vai voar para o 208 é o controle, 5153 é o transporte, voo 1897. Voo 897, após Leda, voe bridge. Após Leda, vai voar bridge. Voo 897. Voo 897, procedimento correto, reforço plano para puxa acionamento. Portará para acionamento. Azul 4069, na escuta? Prossiga. Azul 4069, observe o parqueamento da República da TAM para o gate 06. Após estacionamento do mesmo, autorizado a acionar, puxe. Reforço plano para táxi. Afirmativo. Após o TAN 06, inicia o pushback e chama táxi 4069. Olá. No 75, informação Juliette, prepara a bola, ponto cópia. Plano 75 para Brasília, autorizado 360, VLUP Zulu 17, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após voe Elefa. Controle 1208, transponder 5146. Voo no 75, regimento correto, após pronto, puxa o acionamento. Alfa, paciente, aguarde cópia. Grupo Papá, para Sierra November Delta Hotel, autorizado 085, decola da 107, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 1208, responde 5110. Papá Romeu Zulu Golfo Papá, cotejamento correto. Confirme pessoas a bordo. Confirme radial e distância dessa localidade, por favor. Colar 237, sistema controle 120.8. 208, bom dia. Gente, para acionamento, chame torre frequência 1.8. Bom dia. Para o 360, saída da EL. 360, perfil da EL, bom noite, 04. Guardando na 642. Zulu, gol, sapato, e voltando. Alô, 4069 da Azul para o táxi com 1104, 4 horas e 30 minutos, Uberlândia Alberto. O 4069, táxi via pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 10 no 6. Afirmativo, pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da 10, chama 1864069, muito obrigado, bom dia. Bruno 642, não escuta? Bruno 642, observe o táxi do Embraer da Azul, a sua retaguarda, após a passagem do mesmo, autorizado, puxa, acionar reposte para o táxi. Positivo, após o Azul, o Bruno 642 vai, pessoal, puxa lá para o táxi. Acionamento da 357, na posição 4. Na 357, aguarde para puxa e acionamento. Aguardando 357. Salvador 607, puxa e acionamento, posição 9. Decimal 9. Ouviu o tiranave de Mansolo? Táxi, reporte para ingresso no pátio 1. Uso do Golfo Papá, confio. Pista que decola? 17. Possibilidade da 0. Sem possibilidade. Deixa eu decolar da 10 do Golfo Papá. Gente. Qual o comandador do 607, puxa, pega no momento, posição 9. Pode para o PUT, Gol no 607. Guarda. Gol no 642, na escuta? Chamou no 642, querida? No 642, nós temos uma aeronave, um Romeo Vitor 10, que vai taxiar a retaguarda do Azul. Após a passagem do mesmo, do Romeo Vitor 10, autorizado, push back, acionar reposte para o táxi, no 642. 07, vim puxar sinal, reporte taxa. Dimensionário, igual mesmo. 597, pode prosseguir agora, ou você já passou? Gol 642, aguarde. 4069. Azul 4069, muito bom dia. A linha E decola, pistão no zero, vento 320 graus, 02 nós. Afirmativo. A linha decola, pistão no zero, azul 4069. Poderia iniciar agora, se o direito do azul já passou? Agora, está no ciclo 7. Versículo 7, segundo setor. Ok. Salvador, bom dia. 5514 da Tripe, cliente da Juliette. Por gentileza, autorização Aracaju, nível 130530. De versículo 514, nós temos pré-autorizado nível de voo 190, o senhor aceita? Negativo, senhora. 130, por gentileza. Ciente, agora iremos coordenar. Sapá, mantenha a posição. Mantenha a posição. Lugou Sapá, para Serra Novembro Delta H, autorizado 085. Decola da 10, primeira curva à direita, corredor axé, restrito a 1000 pés. Controle no 208 e 2.51 no 10. O Sapá com o desejamento correto, aguarde para a continuação do táxi. Sente. Azul 4069, decoladas 44, temos controle 120208. 120208, 4069. Confirme, ativo melhor chamado o solo. Com 1607, para o táxi. Com 144 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando o ponto. 4069. A retaguarda do gate 06. Sente autorizado táxi até através do 06, gol 1607. Segundo 642, temos 1066 a bordo, 3 horas e meia. 3 horas 06 de autonomia, alterando Salvador, gol 642. Gol 642, autorizado táxi, parte 1 de Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 118, decimal 6, aqui negar, 10 no 6. No ponto, era 18,6, obrigado, 0,6. Uso do Gol Fapá, siga o Boeing da Gol como número 2 para a decolagem, via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre, 118, decimal 6, aqui negar, 10 no 6. Uno 607, prossiga o táxi via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da Uno 0, chame torre, Uno no 8 decimal 6, que legal, no 0 no 6. Sente Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 18 no 6, com Uno 0 no 6, Uno 607. Solo Uno 715 no portão 2, para pushback, estacionamento. Uno 715, aguarde o número 2 no setor para push. Aguarda o número 2. Da 35 no 7, observe o taxiamento do Boeing da Gol, sua retaguarda após a passagem do mesmo, autorizado, puxa assinar reposte táxi, então 35 no 7. Salvador, total 9910, bom dia. Total 9910, contratado aço para o... chegada a Mari, descendo para o 050. Na Mari, descendo para 050, total 9910. O Golfo Palin mantém cabeceirão no 0. Salvador, muito bom dia, o Golo 607, ponto de espera da 10 Pro. Golo 607, muito bom dia, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera da 10. Golo 642, decolado, 49, semicontrole, 120, decimal 8. 208, bom dia. Saída Conde, controle 108, transporte 5060, trip 5514. Oi, Salvador, Golo 642, bom dia. 0 curva esquerda, saída Conde, 1288 é o controle, transponder 5610. Trip 5514, transponder 5160 e controle 1208. 5160, 1208, 5514. Trip 5514, procedimento correto, é forte ponto para push e acionamento. Considerado. Contato, fique atento, possível turbulência do Boeing 737 que decolou sua frente, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 060 graus, 022. Golo 607, ali mantém cabeceira 1-0. 607, ali mantém 1-0. Chino. Sim. Luiz, me escuta? É, qual é a sua intenção? Paulo Bravo, Alfa Tango, a sua identificação. De TGL.